3661. Ingresso pista no 7 de novembro. Alfa. Polo 394, decola os 12, controle 19, decimal 8. 394, obrigado. Quilton Romeu, para o táxi. Cruzado o táxi, pode para o ingresso pista no 7, Quilton Romeu. Quando 694, contato radar, suba para o nível 360, ao cruzar 2000 pés, autorizado pro de Leda. Autorizado Leda, pós 2000, voo 1394. 1924, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 12685, 2545, voo 924, pera. Boa, Xanema 320, aciona identificação, desta vez chegada a Mari para o nível 050, QNH 1014. Está interceptando o localizador, TRIP 54, está junto. TRIP 549, no chame Torre Salvador em 198, decimal 95. Então, sim, obrigado. Xanema 320, QNH 1014. Obrigado. Torre Salvador, boa tarde, é o TRIP 549. TRIP 549, reporte passando o marcador externo. Boa tarde, externo. Solo Salvador, Xanema 6210. Meia 210, livrou, táxi Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7, meia 210. Até de 130 graus, 129. Maria, tá autorizado, 370 para Fortaleza, na Tonzuno 19. Decola da 190 com esquerda, na saída Momo, transição Frote, aciona o código 5076 e o controle frequência 119 decimal 8. Autorizado, 370 para 19, é para Bessa, da esquerda, Momo, Frote, 5076 e 198, é o 3244. Afirmativo, 370, eu confirmo, chame para o acionamento. O 6315 da Oxané para Guarulhos.com. Prossiga. Autorizado 360 para Guarulhos, na Perusque 50. Decola da 10 com curva direita na saída da El, depois Linda e depois voa Bidange. Aciona 5102 e o controle 119 decimal 8. 360, a Perusque 50 para Guarulhos, da 10 curva direita, da El Linda Bidange 5102-98. Correto, chame para o acionamento. Reportarei? Fala, amigão. Oba. 5491, tráfego já avistado, tem autorizado pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 109, ajuste no 0 no 4. E depois, 5491, por favor. Controle Salvador, boa tarde. 5400, informação Romeu, passando do Rio. TRIP 5400, boa tarde, acione identificação. Essa via chegada a Mari para o nível 060, QNH 104. Táxi, tá, 3661, POB 132, 2 horas e 6, alterna Aracaju. Está livre o táxi à direita até o ponto de espera, chama a torre 18, decimal 95, agora pronto. Sinal ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Vai reportar estabilizado no localizador, Azul 4116. Xenema 320, desça via para 2 mil pés, o Kenegão no 014. Para 2 mil, Xenema 320. TP 5400 autorizado pro DITAP, descendo para o nível 050. Direto TAP 050. É 320 em redução para 2209. 229, 2320. E da trip na curta final, ali mantém. Estimativa após a terra, ali mantém, 3 mil. Índia November Alpha, autorizado a alinhar, reporte pronto para decolagem. Táxi livre via Alfa, Kilo, Pátio 3, observe sinalização. Alfa, Kilo, Pátio 3, obrigado. X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Quem reportará no lance ao 6-3-2-1? Trip 5400, após ETAP, desça via para 2 mil pés, QNH no 014. Após ETAP, desça via para 2000, 5400, obrigado. Romeu Tomatão. November Alpha, autorizado a decolagem, pista 17, vento 120 graus, 129, Índia November Alpha. Martim, para acionamento e táxi, 1895, Romeu Tomatão. Recebendo acionamento da 3144-9. 314-9, está autorizado, chame táxi. Estabilizou no localizador, Azul 4196. Azul 4196, chame torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, decimal 95, 4 no 1 no 6. Vamos para o táxi. Salvador, 04, autorização para Guarulhos. Índia 9 Alfa, decolado 2-2, tem condições de curvar a esquerda imediato para livrar o eixo da pista no zero, confirma? Afirmativo, de imediato para cruzamento do eixo da 1-0. Positivo, está autorizado o cruzamento do eixo, reporte livrando mesmo. Autorizado o cruzamento do campo, reportará livrando. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 4-1 no meia, uma milha por externo, vai reportar baixa trabalho. Azul 4-1 no meia, boa tarde, complete aproximação, aguarde informação de eixo da pista 1-0 livre, temos um traço cruzando agora para o setor norte, vento 1-2-0 graus, 1-2-9, ajuste no 0 no 4. Sim, te aguardando, 4-1-0. Venda, B10, controla a cara 2-9-8, 1-0-0. Silêncio, Léo, Léo, B10, chama para acionar. Chama, 3-2-0. Bora baixar travado, azul 4-1 no meio. Índia 9 Alfa, ciente que livrou o eixo da pista no zero, mantenha-se agora na proa do corredor forte, aguardando transferência para o controle. LA Sexway pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. 5400, autorizado, ILS, reporte estabilizado. Obrigado. Trip 5489, chame centro Recife 1-2-8, decimal 8, alterno 1-2-6, decimal 0. 8-8-6-0, muito obrigado. Zona localizador, o Xanemia 320. Xanemia 320, chame torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. 1895, Xanemia 320, obrigado. Táxi Tandres 144-166 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando João Pessoa. Só que só tem o B, confirme? 166. 166 a bordo, está livre o táxi até o ponto de espera, chama torre 18, decimal 95, autor para decolar. 18, camarada, Tandres 144. 8, e se manter condições visuais, o Papa Romeu da Liberal, Alfa, grato. Ótimo. Azul 4-1 no mesmo, solo 2000, livrar direito no 2-1 no decimal 9. 2-1. Botão 3661, não? 3661, suba restrito nível no 4-0, aguarde confirmação com o centro Recife. Afirmativo, aguardando. 3661. Livro autorizado pouso, vento no 30 graus, 1-0-2, ajuste no 0-4. Livre pouso 1-0, Xanemia 3-2-0. Salvador, ponto 3-3-3, informação do meu, na disputa para autorização do Goiânia. 361 autorizado, nível 180. 1-8-0, tá? 3-6-6-1, no gráfico. Que o outro 3-6-6 autorizado para Congonhas, São Paulo, 3-6-0 na aerovia Perzulu 1-6, decola da 1-0, curva direita na saída da El, Leda e depois voa Brider. Aciona 5-0-6-7 e o controle 1-9-8. 160, que é lá no centro do meio, para a direita, para o centro lá, saída da Elma, posição mesmo, ponto aqui, 061, 1333. Estimativo, chame para o posto estacionário. Está confirmando a foto, letra, eu vou abrir, voo no 333. É, da Elma, letra e Brinde. Tá feito, voo no 333, a câmara do teste também. Dan 3661, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 251, 3325, boa. Boa. 8. Portão 8, portão 8. Salvador, boa tarde, Dan 3144, Pantera 0, pronto. Dan 3144, boa tarde. Autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento no 30 graus, 109. Alinhe e decola no 0, Dan 3144. Alfa Juliette 62, ok. Estação, autorizado táxi, aponte para ingresso pista no 7. Delta, o controle. Sente mais cargo Delta, prossiga visual para o outro farol de Itapuã. Filizão e LS, 400. Trip 5400, chame torre 198, decimal 95. Confirmando 1895 a torre. Torre Salvador, boa tarde. Trip 5400, 2 milhas para Simbra, estabilizada. Trip 5400. Para aproximação, informarei pista livre. Venta de 120 com 10.014. 100, guarda na pista livre. 5400, obrigado. Trip 400, pista livre autorizado, pouso, vento 120 com 10. Autorizado, pouso 990, 5400, trip, obrigado. 3144, decola ao 31-119-8, é controle de bom voo. 198, boa tarde, da 3144. Confirmando o posto 6320, qual que é o finish? 6320 é o meia dúzia, ok? Do meu ponto de vista aqui, o meia dúzia está ocupado, senhor. Bom, passou 1500. T3144, boa tarde, contato radar UTAN 3144. Certo. Salvador. É o Ocean Air 6305 para posicionamento na 612. Aqui na 612 está livre, por favor, estacionar, chame táxi. Sim, me chamaram para o táxi 6305. No solo 34, livrar direito no 21, décimo 9. 219, 5400, obrigado. Solo 35, 400. 5400 livrou, táxi via Alfa e Índia, portão 1. Via Alfa, Índia, portão 1, 5400. Quer que o Delta chame Torre Salvador em 198, decimal 95. Estado Índia, November Alpha. Beleza, então para 2500 Índia, November Alpha. 30 graus 109, ajuste no 0 no 4. Confirme para o solo. Eu vou no 7. Tá ok, para Guarulhos aguarde 4 minutos. Obrigado. Para o táxi Oceano 613 no 5 com 166 a bordo, fora de autonomia, alterna Galeão. Pega, autorizado ingresso e decolagem pista no 7, vento no 40 graus 109, ajuste no 0 no 4. Juliette Alfa, torre 295, boa. Há condições de alinhar em decolar sem parada? Então, aqui, autorizado ingresso e decolagem sem parada, pista no 7, vento 140 graus, 109. position is 63. 6213 and 82 Chris, destination Galeão, level 360. Okay, stand by to copy 360. Vento no 30 graus 129, ajuste no 0 no 4. Reporte cabeceira para prosseguir o táxi. Mike Eco Delta. Em 126.85, alterna 125.45. 2685.2545, graças a Deus, até volta. Até. Galeão, flight level 360, via Apple Whiskey 50. After takeoff, turn right to Dael, departure, then Leda, and then fly to Bidev. Squawk 5133, the control is 119.8. Roger, speed to destination, Galeão Airport, level 360, after departure, right turn to Dael, Leda, Bidev. Intercept Apple Whiskey 50, and squawk 5133. And after departure 119.8, SNS 6213. Correct, report ready to push and start. Call you back. Vou 781 para cópia. Autorizado para Guarulhos, nível 360, na Apelisk 50. Decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda e depois voa Bidev. Aciona 5130, que o controle 119.8. Saba, chamou o controle 19.8 e transporte. Confirmou a saída da El, Linda e depois o Abdero, viu? Da El, Linda, Abdero, correto, chama pra acionar. Salvador, gol 1333. 333, possível. Queria fazer a gentileza, entrar em contato pessoal do centro, mudar o livro pro 380? 380, vai. No 10 está autorizado, chame táxi. Chama táxi, está 3805. Estacionário 63, número 5, decola 41, controle 119.8. Controle 19.8, boa. Go ahead. Ok, disregard. Disregard. Ok, disregarding. Boa, número 3, sendo assim, contato radar, suba para nível 360, cruzar 2000 pés, autorizado por onde lida. 360, após 2000 pés, por onde lida, subindo para o 360, Ocean Air 6315. O 1333 se corrige então o nível agora, reautorizado 380, ok? 380, obrigado.